SP Rio Mais. Você não ouve, você sente. But in time another day. No sad goodbyes, no tears, no lies. Just go our separate ways. And God knows that it's hard to find the one. But in time, all the flowers, yes, in time, all the flowers turn to face the sun. SCP Rio Mais. Mais. Você não ouve, você sente. Just when I think you're gone, here I song on the radio. Explain